A Babilônia vai ficar em choque, a Babilônia vai tremer. Os guerreiros se uniram, São Paulo SP, Brutal MG. Não é fácil ser o que você quer, mas com a fé pode onde quiser. Não é fácil ser o que você quer, mas com a fé pode onde quiser. Não é fácil buscar realizar o seu sonho. Luto, persisto, almejo, não me oponho. Contrário, reverso, batendo contra o próprio sistema. Uma mãe que chora ao ver o seu filho com problema. Picos no ódio, os teus olhos não brilham. Várias pedras e zoião na estrada que trilham. Continue intacto, não deixe se abalar. O seu futuro depende do que você conquistar. Caminho olhado, aquele que saga na própria vida. O seu destino se perde numa carreira de farinha. Ousadia, perjúrio, fica num transe total. Loucura, abstinência em uma dose mortal. Seu sonho foi esquecido, cadê parentes, amigos? Hoje na rua sente falta de um pequeno abrigo. De repente seu castelo inapropriado pro vento, não segurando a tempestade, desaba no esquecimento. Ganância e poder, eu vejo muita ostentação. Dinheiro banhado de sangue, na mão maldição. A Babilônia ilude, vagabundo vai cobrar. Persistência no seu objetivo pra chegar. Não é fácil ser o que você quer, mas com a fé vai onde quiser. Não é fácil ser o que você quer, mas com a fé pode onde quiser. Tá difícil, tava quase me jogando do precipício. Desde o início jogando, soltando fogos de artifício. Sem break, só queria ficar relax na festa. Uns beat black back, talheres e mulheres que não presta. Quer me mudar, mas o mundo vai te mudar. Antes de tudo acabar, vai perceber que não pode me acabrunhar. Tenho o direito de sonhar, realizar, ser eu mesmo. E com teu remo, seu feitiço é um tiro em esmo. Estado de Sampa, meu estado é pampa de boa. Brisado na garoa, sem virar minha canoa. Coroas, adultos, jovens, todo tipo de mocré na Pauliceia. Fumando aquela véia, mesma plateia. É clone, silicone, se resolve. Que cê vai fazer com esse microfone, devolve. Só tenho one revolver, não sou Stallone pra te dar uns box. Já tá em choque com essa corrente de inox. Não posso ser xerox, sem renesse. Só pinga com refri, sem reprise. Tranquilize, grilo 13, não fala só de crise. Só sou um pouco crazy, botei querise. Guetos diferenciados, relacionados, e um só release. Realidades estranhas, medonhas, insanas. Tristonhas, tamanhas, risonhas e tão arranha. Chegaremos onde queremos, tentaremos se Deus quiser. Pregaremos o que vivemos, merecemos, seja o que você é. É fácil ser o que você quer, mas com a fé vai onde quiser. Não é fácil ser o que você quer, mas com a fé pode onde quiser. A Babilônia é suja, irmão, não jogue a toalha. Vem de crime guerreiro, esquive e ataca. Nada de raiva, mas o conteúdo é emocional. Só com suor da sua mão é que vem o material. Por em prática o que a vida ensina, de forma enigmática nasce uma doutrina. Veja bem, desde o início tudo é bem e mal. A ganância do homem traz o caos total. A missão maior não deve ser esquecida. Contemple o cosmos, valorize a vida. Ensinamentos estão nos livros de Salomão, pra toda mente perdida que busca purificação. Então queima, deixa essa luz entrar. Então queima, pro mal não proliferar. Então queima, nossa vitória virá. Com a força de Jah pra abençoar. Então queima, deixa essa luz entrar. Então queima, pro mal não proliferar. Então queima, nossa vitória virá. Com a força de Jah pra abençoar. Haile Ai, Selassie Ai, Jah, Rastafari. Haile Ai, Selassie Ai, Jah, Rastafari. É nóis, bem melhor. 2007, justiça e liberdade. Zulu, Grilo 13, função DNS, pandinhagem.